Eu gosto de fazer uma peça que eu tenha laço afetivo, não virar uma coisa de cadeia de produção, sabe? Nossa, vou escrever uma peça pra orquestra agora, pra passar pra próxima.